Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 55º episódio. O lixo de uns é o ouro de outros. Antigos, raros, nostálgicos e até estranhos. São várias as palavras que caracterizam os objetos que encheram as bancas da grande feira de colecionismo, antiguidades, velharias e artesanato. Esta feira é realizada mensalmente, sempre no terceiro domingo, todos os meses na cidade de Castelo Branco. E hoje realizamos sempre, por volta sempre do feriado, dia 10 de junho, havendo alterações ou não, a anual. A cidade de Castelo Branco tornou-se um destino de referência para os colecionadores e vendedores de velharias, graças à feira anual, mas também às feiras que acontecem no terceiro domingo de cada mês. Com a crise há mais pessoas a baterem à porta dos feirantes para venderem objetos antigos, mas o número de compradores diminuiu. Mais compras que vendas. Pois, vem muitas pessoas para vender e poucas a comprar. Só mesmo quem pode. Bem, isto custou, era 1897. Isto custou, embora o primeiro volume, isto custou 400 reis cada um. Isto é século XIX. Isto tem 50 anos. Vender a 1,5. faz-me um favor. Se quiseres... Eu vou lá à casa. E eu vejo e discutimos isso aí. Está bem? Está? Depois encostas mesmo aqui, se quiseres. Está. Mas olha, procura mais na base do rock, sim. Porque é o que eu estou a ouvir agora. Não vale a pena muito. Mas pronto, faz lá uma extração. Sim, sim. Drop, drop, drop, drop. We keep rockin', rock, rock, rock. Rain started droppin', drop, drop, drop. We keep rockin', rock, rock, rock. My baby and me rockin' my blues away. We rocked on the sofa, we rocked on the chair, rocked on the table and we didn't care. Keep on drop, drop, drop. Deixa-me receber aqui. Isso. Tá, obrigadinha, sim. Obrigada. Olha, vou ali então perguntar à minha quanto é que ela faz agora. Deixa eu tirar as sombras mais tarde. Eu vou levar uma coisa dessas. Buenas noches, señorita, muy buenas noches, señores. Buenas noches, señorita, muy buenas noches, señores. Buenas noches, señorita, muy buenas noches, señores. Muy buenas noches, señores. Buenas noches, señorita. A todas las florecitas de rostros cautivadores. Van las trovas más bonitas de estos pobres cantadores. A todas las florecitas de rostros cautivadores a las trovas más bonitas de estos pobres cantadores. Ay, que sí, que no, que florecitas más bellas. Ay, que sí, que no, han bajado las estrellas. Ahora sí, mañana no. Para alegrar la reunión. Con la grande sí, con la chica no. Que no hay más satisfacción que nos mirar a una de ellas cuando esté bailando el sol. ¡Are música! Un saludo muy decente de Tlalicoyan portamos, de Tlalicoyan portamos. Un saludo muy decente, un saludo muy decente de Tlalicoyan portamos, de Tlalicoyan portamos. Un saludo muy decente. Lo hacemos galantemente porque muy pronto nos vamos y a todos los concurrentes muy buena noche le damos. Lo hacemos galantemente porque muy pronto nos vamos y a todos los concurrentes muy buenas noches les damos. Ay, que sí, que no, me llamo Pancho Romero. Ay, que sí, que no, aquel se llama Zenón. Con la grande sí, con la chica no. Este es mi primo tercero. Ahora sí, mañana no. Que para bailar el son donde quieres el primero, pues no hay otro en la región. Un momento, qué bonito es el fandango cuando el arpa lo acompaña, cuando el arpa lo acompaña, qué bonito es el fandango. Qué bonito es el fandango cuando el arpa lo acompaña, cuando el arpa lo acompaña, qué bonito es el fandango. Bajo la sombra del mango y adorno de flor de caña, hay que ponerse muchango para zapatear con maña. Bajo la sombra del mango y adorno de flor de caña, hay que ponerse muy chango para zapatear con maña. Ay, que sí, que no, no hay muchacha que sea fea. Ay, que sí, que no, cuando viste de jarocha, con la grande sí, con la chica no, y más cuando zapatea, ahora sí, mañana no, con su gracia de morocha en la tarima con brea, esa es mi tierra jarocha. Vou tirar 5 euros. That's the old better after all. His house was built on sand, and they said, "We will not listen anymore." So they told him he was wrong, and it was not very long till he found that he was barred from every door. Oh, you must not doubt the word that is written by the Lord. For if you do, your house will surely fall. And Mr. Scope will learn that wherever he may turn, the old religion's better after all. You may find a new belief, it will only bring you grief. For a house that's built on sand is sure to fall. And wherever you may turn, there's a lesson you will learn, that the old religion's better after all. So, cinco, dez. Isto aqui. São 10 euros? Não. São 10 chaves. 80. E esta aqui, esta campainha? A campainha não lá precisa se toque. É melhor não. Não toca. Se quer levar assim, vende-lhe por 5 euros. Depois manda arranjar. Mas ela tocava, tinha um som muito bonito. Agora há dias vendia por 10. E depois ele foi experimentar lá na tomada, lá no café, e ela disse, é pá, estou melhor que ela não toca. Por isso eu estou-lhe a ser sincero. Está bem. Mas isso é elétrico, assim, portanto, talvez os fios não percebe. Sim. Portanto, eu não quero... Eu queria levar essas chaves todas. Relaxado. Se você me levar 10 euros, eu... Mais que isso dê para elas, acredito. Mais que isso dê para elas. Então é 5. Ok, obrigadinho. Obrigado. Eu igualmente. Toma, eu quero. Deixa eu ver. Não leva a grande coisa. Também não é nova. Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celle de la rivière, de la ville de Setúbal. Ça n'est vraiment pas des lavoirs où elles lavent, mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tape, tape, tape, tu dormiras mieux ce soir. Quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait, aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au teint frais. Oui, mais si c'est un va-nu-pied, ou bien même quelques vieilles hidalgo, elles s'amusent à le mouiller en chantant d'une voix éraillée. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Le soir venu, les lavandières s'en vont avec leur linge blanc. Il faut voir leur silhouette fière se détacher dans le couchant. Sur la tête, leur panier posé, telles des déesses antiques. On entend doucement s'éloigner leur refrain et leur pas feutrés. Il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tape, tape, tape sur ton battoir. Et tape, tape, tu dormiras mieux ce soir. Dormira mieux ce soir. Menuco. Minha senhora, quanto é que está a pedir para este bebê? 25 euros. Então vale 2 euros. Ah, 2 euros não. Não? 2 euros. Vai continuar o órfão. Vai continuar o órfão. Dois relógios. O teu fêmur está. Ainda vou dois cartuchos também. A máquina pode inclusive ter que ser dobrado. Tem que se verificar se esse cano está dobrado. Porque se ela se puxou para fora, ela sabe que ela pode inclusive. É martinho. Ainda foi um martinho. Eu sempre vejo as garrafas a ver se há alguma diferença. Boas tardes. Boa tarde. Bom dia. Sou eu. Sim, senhor. São estes pepinos aqui. Posso passar aí? Está bem. Senhor, quanto é que está a pedir com estas chaves? Todas. Isso vende à unidade? É, vende à unidade. Qual é que é o preço da unidade? É, depende da chave. Há aí chaves que custam 3 euros, outras são 2, outras é 1. Esta aqui? Essa aí é de 3 euros. É a mais cara. Pois é. É a mais antiga, sabe? E esta aqui? Essa é a 2. Fazíamos 2 por 3. down and drink it over. I could stand a glass or two. Come on, sit down and drink it over. I can stand a glass or two. I won't forget those steady roads, babe. No one can serve them up like you. É isso? É. Obrigado. Dividido. Chaves destas em casa. Tu queres ficar com ele? Não, levar isto 10 euros. A vista não. A maca. Já, já. E ele está a pedir 50 por aqui. Já temos muitos dessas coisas. Então, estás aí 10. Ok. Vamos lá. Um almoço. Já. Então está aqui os 10 euros. As outras coisas okay. Temos que pensar melhor. Ah, tá bem. Bem. Então, obrigado. Como tenho o seu contato? Ah, pois tem, a senhora tem, pois é. Ok. Chaves grandes é o preço. É da árvore para cá, vem da caixa de esta santuária. Para um outro lado, vendia 5. Porque tinha um. Tinha um. Ok, obrigado. Qual é o preço? Isso deve ser 5 euros. Não está aqui, agora isto é um pedrão. Era. Quanto é que está? 5 euros eu arrumo sempre para você. Para você é de 5,5. Também não sou colecionador. Só por mulheres que era assim. É que não há muitas. Deixa eu ver se eu tenho aí para isso. Aqui Eu sou colecionador, só pelos desenhos gosto, às vezes. Sim, sim. Está vivo. Passa lá. Bem, haja. Obrigado. Agora vejo a gasolina e precisava, quando se estivesse a gasolina, vendia mais facilmente o conjunto. Comprou hoje aqui? Comprei, sim senhor. Já agora, é a diferença de um, quanto é que me deu? 4. Se eu soubesse também. Não reparou-se lá havia mais algum? Não tinha mais. Eu também estou à procura de mais. Porque eu junto com as armas, digamos sim, assim, vende-se melhor. Quanto é que está a pedir pela matéria? Bem, mas o dinheiro é teu, João. Olha, vem aí. Eu? Aqui, mais um. Sim, 10 euros. As duas, 10 euros? Cada uma é 10 euros. Ai, Jesus! Oferece aqui a coisinha para aqui forma. Do que é da forma. Espera aí também. Olha que não estamos muito longe do carro. Deixa. Espera aí que eu levo o armário, mas tem que ir para o jogo. Deixa-me pôr aqui a Este deve ser mais fácil. Acho que ajuda-me só a levar este, que é levezinho. Sim, eu vou lavar bem. Isto é o aqui nas feiras. Isso é um. Ah, uma nuvem com cor. É um candeeiro. É, okay. É um candeeiro. Este fogo, essa bonequinha, faz-me lembrar um senhor na aldeia, a seguir à minha, lá no Sintra. Ele pôs uma dessas e o copo. Tinha uma carinha de caixa aberta. Sim. Então, quando estava, tinha a boneca de nua em cima da parte fechadinha que tinha na frente. Então, quando ele depois punha aquilo que ele tinha uma coisa que rodava. Yeah. Quando estava bem disposto, tinha a boneca para a frente. Quando tinha para trás, ele sabia que não se podia falar com ele. Oh. 10 cada uma. 15 o quê? Estas. Não. Já comprei uma garrafa depois, já chega. Ai, bom. Não, obrigada. Os livros nem li assim em casa, mas na casa para pôr atrás os livros. Não tive, comecei a pôr isto aqui, estas flechas aqui, nas coisas que li. Se chama garrafa, está ali, está ali, está ali. From the train, a kiss, wave mama from the train, a goodbye, throw mama from the train, a kiss, and don't cry my baby. Her old country touch, miss her quaint broken English called Pennsylvania Dutch. I can still see her there at the station that day, calling out to her baby as the train pulled away. Throw Mama from the train, and eat Mama up all her pie. Can't believe that she's gone now, it's a lonely old town. Yet I know that her heavenly love keeps looking down, for whenever I be passing that way, I would just close my eyes and I'd still hear her say, throw Mama from the train, a kiss, wave Mama from the train, a goodbye. Throw Mama from the train, a kiss, and she throws one back from a pie. Quanto é que é esta garrafinha? Mas é, que é mesmo dia por causa disso, estava a me lembrar disso. Quanto é que é esta garrafinha? Essa, para fazer 2,5. Na medida. Sim, 2,5. E quem levantar dinheiro também? Acho que está mais alguma coisa. Às vezes costuma ter ali, olha, se calhar ia só ali espreitar, se calhar é capaz de estar aberto essa papelaria, não? Vamos ali um cafezinho. Na boa. Na loja do croissant de 5 euros. Pipi. Croissant pipi. Croissant pipi, 5 euros. Ah, já fiz um programa. Encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do Senhor, que há pouco tempo a senha ganha. há pouco tempo a sininha ganhou. Era assim que mãe preta fazia, tratava todo branco com muita alegria, enquanto na senzala pai João apanhava, mãe preta mais uma lágrima enxugava. Mãe preta, mãe preta, enquanto que a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Enquanto que a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Thank you.